nervosida no compasso, sem correr demais. Aprendi da pressa rouba a paz. Mas não confunde não, eu tenho direção. Se é pra sonhar, eu boto o pé no chão. Com responsabilidade e um coração limpo, respeito é a base de tudo que eu sinto. Não desisto fácil, sigo minha meta. Um passo de cada vez, a alma sempre aberta. Levo a vida sem pressa, mas com garra e fé. Não corro mais caminho firme onde eu quiser. O tempo é amigo de quem sabe esperar. Com respeito e foco, eu vou chegar lá. Já vi atalhos que levavam pro fim. Por isso eu trilho, só me faz bem pra mim. Cada conquista é fruto da verdade. Não há vitória sem sinceridade. Tem dias de luta, tem dias de luz, mas nada me abala, sigo com Jesus. E se tropeçar, eu levanto sorrindo. A neta me chama, sigo persistindo. Levo a vida sem pressa, mas com garra e fé. Não corro mais caminho firme onde eu quiser. O tempo é amigo de quem sabe esperar. Com respeito e foco, eu vou chegar lá. Vamos chegar lá. Já vi atalhos que levavam pro fim. Por isso eu trilho só o que faz bem pra mim. Cada conquista é fruto da verdade. Não há vitória sem sinceridade. Tem dias de luta, tem dias de luz, mas nada me abala, sigo com Jesus. E se tropeçar, eu levanto sorrindo. A meta me chama, eu sigo persistindo. Levo a vida sem pressa, mas com garra e fé. Não corro mais caminho firme onde eu quiser. O tempo é amigo de quem sabe esperar. Com respeito e foco, eu vou chegar lá. Sem pressa, sem pausa, com força e razão. A vitória é certa pra quem tem coração.